Boa noite, seja bem-vinda a mais uma emissão do programa Quarto Andamento. Estamos de regresso a estas emissões, onde lhe trazemos música clássica, música erudita, a música de todos os tempos. Compositores e obras é o que vai poder ouvir por aqui. Hoje a nossa emissão fica a cargo e a responsabilidade de César Franck, a Sinfonia em Ré Menor, do ano de 2005. É com este compositor e esta obra que ficamos nos próximos minutos e até ao fim da nossa emissão. Da minha parte é tudo, desejo-lhe uma ótima noite e já sabe que na próxima semana, às 20 horas, aqui na Antena Best, estamos de volta com mais um Quarto Andamento. Fique bem, boa noite, até para a semana. Thank you. Thank you. Música.